Salve, salve, coelhada! Decadentes número 306. Decadentes após uma vitória em cima do Cuiabá, que estava na nossa conta, não é possível. Se não ganhar do Cuiabá também, né? Brincadeira, não, não vou nem falar isso, não, que isso dá uma zica danada, viu? Fala, Salum! Aqui é Jairo Viana e estão aqui comigo os culpados de sempre. Thales Maciel, Felipe Deleucas e Menino Lucas deu mais um atestado, né? E no lugar de Menino Lucas, presença sempre ilustre de Dr. Adolfo Parense. Dr. Adolfo, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aí de novo. Agradecer o convite. Sou praticamente o Rodolfo do Decadentes, né? Tem Olfo no nome, é gordo, come sanduíche, é um reserva que está sempre querendo entrar, mas não joga bosta nenhuma. Quando entra. Não, Adolfo, permita-me discordar, mas você tem muito mais qualidade que o Rodolfo. Vide que nas suas participações você não erra e nem prejudica o programa. Ah, moço, tá bom. Menos mal, então. Seu Adolfo, nosso Rodolfo, Lucas, o nosso Ribamar. No, que derrota. Felipe, dê sua boa noite. Ah, boa noite, né? Estamos aí. Muito felizes, né? Depois da partidaça que fizemos ontem, aliás, o time pegou uma consistência incrível e como esses artes joga bola, viu? Já tô até triste se a gente não conseguir renovar com ele, porque o homem vai fazer muita falta, viu? É isso aí. E por último, ele, Thales, o homem, a lenda, o mito, descabelado. Thales, dê sua boa noite. Ai, caralho. Ah, foda-se, é assim mesmo, não dá tempo de arrumar essa porra, não. Na casa do sogrão, eu tava sem camisa, que é nóis. Então, cara, algumas ponderações antes do resumo. A primeira delas sobre o que o nosso amigo Decabites falou aí, que não tem como não prejudicar o nosso programa. Exatamente, que isso aqui é tão ruim, como é que prejudica um negócio horroroso desse aqui? Né? Se fosse nos outros nós combinamos que o senhor não pode falar de mal de nenhum programa do América, inclusive o nosso. Ai, cara. Ai, cara. bicho, então tá. Falar que Menino Lucas hoje me salvou na pelada, então eu já estudei os esportes especializados para falar sobre eles. Mandar um abraço ao Menino Lucas, que hoje é aniversário de Menino Lucas. Menino Lucas está com o Cuiabá em festa. É o Anos em festa, né, que a gente fala. E acho que é só isso de recados iniciais. Vamos lá. Ontem a gente enfrentou o Cuiabá às 5 horas. Pelo que o pessoal mandou, a gente tem alguns correspondentes lá em Cuiabá. Parece que a temperatura lá estava beirando 40 graus, cara. Um negócio surreal. Eu acho que numa cidade com uma temperatura dessa, não deveria ter jogos durante o dia. Todos os jogos tinham que ser à noite, a começo de conversa. Isso é uma opinião, tá? Porque principalmente assim, deve ser 40 graus, sensação térmica. Deve ser um pouquinho maior que isso e ainda tem a questão do clima seco. Mas vamos lá, o América entrou sem grandes novidades, praticamente o mesmo time que jogou na semana passada, com os nossos dois zagueiros sempre, o Bauer e o Ricardo Silva, os nossos dois laterais. Eu queria depois a gente discutir sobre nossa linha de defesa, né, os quatro ali durante o programa, porque assim, qualquer um deles que machucar, nós estamos fodidos. Simples assim. Nós estamos fodidos. Porque os reservas deles são horrorosos. Entramos com o Lucas Caldi de volante, mais uma vez. Alê, de capitão e de homem ali, de segundo homem de meio de campo. E lá na frente, a gente, Ademir, Felipe Azevedo, Zárate e Fabrício Daniel. Para mim é praticamente o time ideal do América. Eu só entraria com o Zé Ricardo no lugar do Cal. Ou talvez entrar, ou talvez adiantar um pouquinho o Cal e tirar o Alê, alguma coisa assim, mas coisinha à toa. E é impressionante como é que o Mancini deu uma cara para o América, uma cara de Série A. Eu sei que é cedo ainda para empolgar e tal, e até porque a nossa empolgação não é por tanta coisa, né? A gente precisa de 45 pontos para que a gente faça talvez uma das maiores festas que a gente já teve, né? Talvez seja um dos nossos maiores títulos conseguir esses 45 pontos. E depois disso sonhar com alguma coisa maior. Mas no momento é os 45 pontos. E o América entrou assim, o América amassou o Cuiabá. Os 3 primeiros minutos do América, o Cuiabá não viu a cor da bola. O América numa troca de passes muito rápida. O Zárate vem fazendo umas partidas que são diferentes. Nos últimos, sei lá, talvez nos últimos 10 anos, eu não me lembro de ter um jogador como o Zárate no América. E olha que assim, ele nem é camisa 10 de origem, mas está jogando o fino da bola. Ele protege a bola de uma forma que ninguém pega a bola dele. E ele não. Quando ele vai para as laterais, ele não cruza a bola, ele dá passes. Ele, no comecinho do jogo, ele acertou um passe na cabeça do Carlos Silva, que foi um negócio maravilhoso. É um cara que joga com a cabeça em pé, um cara que dá gosto de ver, né? E isso quem está falando é um cara que não tem muito apreço por argentino. Isso é legal, bastante interessante. E aí, a gente, mais ou menos antes dos 20 minutos, Fabrício Daniel, que vem jogando muito bem, o comentarista ontem, que é aquele, esqueci o nome dele, meio rechonchudinho, Zé Mané, falou uma coisa interessante. O Fabrício Daniel, ele é um cara alto, que se movimenta muito, que é difícil você ter um cara alto e ágil ao mesmo tempo, né? Geralmente o um cara muito alto, ele é meio desengonçado. O Fabrício Daniel não, cara. O Fabrício Daniel, ele tem essa agilidade, ele consegue uns dribles muito bacanas. E foi até nisso que ele conseguiu um drible, sofreu uma falta na entrada da área. E há quanto tempo que a gente não tem uma cobrança de falta tão perfeita assim, né? É aquela que no terceiro homem da barreira passa triscando o cabelo do cara e vai no ângulo, o goleiro deles nem viu a cor da bola, o um golaço. O Zárate estava precisando desse gol, não que ele não tivesse confiança, longe disso, mas até para abrilhantar mais e premiar o que ele vem fazendo no América. E eu gostei também da forma como ele comemorou o gol, que ele saiu correndo em direção aos companheiros dele de banco, e todo mundo se abraçou e tal. O Zárate é um cara que chegou tem mês, mostra que os caras estão realmente unidos no foco e abraçaram o Zárate muito bem, e o argentino está fazendo a diferença. O Cavicchioli fez, como sempre, né? Pelo menos duas baitas defesas. Uma delas foi num cruzamento pelo nosso lado esquerdo. A gente vai falar sobre isso. Eu não gostei muito da partida do Marlon, mas o Marlon ruim é melhor que os nossos reservas. Mas ele não fez uma partida boa. Ele foi facilmente driblado ali e o Cavicchioli nos salvou numa cabeçada, quase a queima-roupa. E a gente não pode tomar gol do Osman, não podia tomar gol do Osman. Dizia, o Osman é um cara que eu queria entender, cara. É um cara meia boquíssimo, um jogador pífio, que está envelhecendo e continua, não evoluiu nada e continua jogando uma Série A. É um negócio diferente. Voltando para o segundo tempo, Cuiabá voltou melhor, que é o esperado, até por estar jogando em casa e estar atrás do placar. A gente suportou muito bem a pressão deles, até que aos 30 e poucos minutos, numa jogada ali que teve participação de todo mundo, inclusive do Ribamar, que é extremamente criticado, mas eu achei que o Ribamar entrou muito bem, que ele entrou segurando os zagueiros e ele protege muito bem a bola, ele ganha muita porrada, ele é um cara que é brigador. Tá faltando, óbvio, ele é o camisa 9, tá faltando ele fazer gols, é a função dele. Mas para o jogo de ontem, que a gente precisava segurar a bola na frente, ele fez isso muito bem. E nesse segundo gol, no gol que fechou o caixão do Cuiabá, ele protegeu muito bem a bola, fez o pivô direitinho. O Lucas Cal achou um passe maravilhoso pro Ademir. O Ademir, com muita frieza, chegou na frente do gol e tampou o caixão, 2-0 para a gente. Há de se destacar que o Ademir, mesmo tendo pré-contrato com a cachorrada, ele não vem jogando mal, pelo contrário. Ontem ele fez uma boa partida, foi premiado com um gol, beijou o nosso escudo numa forma de agradecimento. Quem sabe ele, como é um pré-contrato, quem sabe no final do ano a gente não consegue reverter a cabeça dele. Aí depois a gente fez 2-0, foi só administrar que o Cuiabá não tinha mais forças. E a gente trouxe 3 pontos importantíssimos que nos deixaram com 27 pontos. Faltam 18. E tamo aí, o sonho tá muito vivo, tá muito vivo. É isso. Legal, Thales. Gente, nós estamos num ano que nem pênalti está entrando. O cara me bate uma falta daquela, hein? Maldosa, no canto, assim, daquela falta de manual mesmo, hein? Aí vale lembrar que, assim, aí o pessoal foi falar, quanto tempo que a gente fazia um gol de falta? Foi lembrar, não, o Toscano no passado fez. Vai lembrar que o gol de falta que o Toscano fez, ele fez mais porque o goleiro frangou do que propriamente um bate do mérito. Ele bateu no canto, o goleiro tava, o goleiro, tipo... pegou no canto errado, então foi até ok. Mas a cobrança de ontem, tão bem batida assim, eu acho que tinha muito tempo que a gente não via, né? Foi uma puta falta de manual, né? Igual o Thales comentou, foi aquela falta de camisa 10. Quando você... até assistir no canal do Zica, ele ensinando o pessoal a bater falta. Não, tem que bater aqui, tem que passar em cima da cabeça de tal cara, fazendo... foi igualzinho, ele bateu e é a primeira que ele bate, né? Ah, efeito de constatação, né? O Rodolfo bate falta desde o ano passado, ele ainda não acertou o gol na cobrança de falta, né? O Zart foi lá, a primeira que ele bateu. É até triste comparar, né? Mas que foi... deu uma alegria do caralho. E o tanto que ele joga bola, assim, surpreende a gente a cada partida, né? E dá pra ver, ele não tá, assim, 100% fisicamente. Dá pra ver que ele ainda tá pegando ritmo, que ele tem algumas coisas a melhorar. E, assim, já é disparado o nosso melhor jogador. Tecnicamente, assim, não tem vontade, né? Não é só tecnicamente. Tecnicamente, sim. Na vontade, ele tá anos à frente do resto da turma. Eu acho que até isso. Por isso ele tá tão bem recebido pelo grupo, né? Porque, assim, você vê um cara que já, tipo assim, já passou vários clubes na Europa, um cara que... já ganhou muita competição de prestígio, competição internacional, que jogou no Boca, chegou a ganhar título lá. E aí o cara vem pro América e tem essa vontade toda, né? Tipo, o cara que não ganhou nada na vida, tipo um Rodolfo desse, ele deve fazer, porra, peraí, eu tenho que fazer algo mais. Nego meteu a chuteira nele no joelho, vocês viram o corte que deu no joelho do cara, e o cara continuou, nem fez nem menção de nada. Só reclamou com o juiz fez nada, ele continuou jogando bola e foi, hein? É outra mentalidade, é uma coisa de louco. O Lucas Barbosa está aqui lembrando que o Bruno Nazário fez um contra o RT de falta. Foi mesmo. Teve. Lembro, mas não lembro. O gol do Zarat é o gol. Igual o Felipe falou, é o gol do Zico, né? É o golaço de falta. É o golaço de falta no ângulo. Realmente uma cobrança muito bacana. Não sei se vocês lembram. Um pouco antes do gol de falta, ele deu um chute que ia ir pro ângulo também e desviou num cara e saiu pro lado um pouquinho. Mas ia pro ângulo também. O cara tem realmente uma e depois, uma, e depois classe, da né? falta, depois da falta, doutor, ele também bateu uma bola no cantinho que foi uma preciosidade ela não ter entrado. Realmente o cara tem o toque, né? O dom da bola. E ele, o Jair falou aí, cara, ele veio com vontade, ele tá afim, né, cara? Não sei ele se tá ele tá afim. Tá demais, cara. Não interessa se ele tá afim pra fazer uma escada pra outro time, eu sei que o cara tá afim. Ah, não estão nem aí, bicho. Estão nem aí. O cara tá realmente jogando, tá com vontade, dando tudo que ele tem até onde ele aguenta. Realmente você vê que ele sai cansado do jogo, lá ali no meio do segundo tempo. Ô, Jair, rapidinho, bem cansado. Rapidinho, doutor. Ô, Jário, você já deu tudo até onde você aguenta? Ui! Tô fora. Opa aí, ó, tô fora. É. Aqui é só pra fora. Pra dentro não dá, não. Continue, o Zara te dá tudo de si, viu? Em campo, ele dá tudo de si. O cara tá correndo. Jário, você já deu tudo de si, bebê? Teve hidromel hoje? Hoje o Thales tá com hidromel na cabeça. Tô não, cara, tô não. Bebi só até meio-dia na pelada. Tô zen hoje. Tão calor da porra também, bicho. Puta que pariu. Tá foda. Caralho. Então. Só antes de. Eu esqueci de falar no meu resumo. Essa semana foi linda, gente. A cachorrada foi eliminada. Isso não tem. Isso é um sabor diferente. A gente fora da zona de rebaixamento. O cabuloso na situação que tá. E a cachorrada é eliminada. Bicho, que semana que é essa, cara? Se tiver um americano mal-humorado tirando o Andrezinho. Bicho, pode dar um tapa na cara desse cara. Andrezinho já tá bem humorado de novo. Tá nada. Ontem eu tava bebendo uma cerveja chamada Rancor. Eu falei, bicho, você já é desse jeito. Bebe uma cerveja chamada Rancor. Porra. Tenho mesmo uma cerveja que chama Rancor. Tem, tá ele mandou, eu falei, bicho, isso não é cerveja pra você não, bicho. Deixa eu ler os comentários aqui, rapidamente. O Alberto Boechat está dando boa noite aqui. Boa noite, Decadentes. O Júlio Oliveira está perguntando que é por que vocês só trabalham domingo. Fiquei esperando vocês no dia do jogo. E também Ai, caralho, não pode falar, né, Jair? O Francisco Valadão também que falou que ficou esperando os comentários de você. Pessoal, no dia do jogo, tem uma live que faz essa... Não posso falar, caralho. Não, quem faz o pós-jogo é o Alisson, o menino Soldeca. Depois procurem lá no canal dele, viu, gente? Ele faz sempre após o jogo. E a gente sempre faz domingo às 20 horas, a não ser que tenha jogo que interfira. Fora isso, a gente tem esse horário fixo aí de domingo às 20 horas para competir com o Fantástico, para dar aí um certo calor aí no Fantástico e obrigar a Globo aí a se movimentar, a produzir programas melhores, tá certo? Deixa eu ler aqui. Carlos Voos, Carlão, boa noite, Decadentes. Coelhão tá demais, bacana. Gustavo Lacorte, nosso parceiro também. Salve, Decadentes, mais uma vitória que nos permite sonhar com a Sula. Zara está fazendo até o Azevedo jogar. Eu não sei não, eu não achei que jogou muita coisa ontem não. Defensivamente, o Azevedo foi peça importantíssima ontem. Defensivamente. É, né? Mas aí defensivamente até o Léo Passos faz os desarmes dele, né? Eu entendo que o Zara, como ele tem essa. Ele tem um passe diferenciado. Então ele tem nutrido nossos atacantes com muitas bolas. E o Felipe Azevedo, que não tem recebido muito desses passes, finalizado bem mais que finalizava antes, né? Tanto é que ele andou fazendo os golzinhos aí. O problema nosso é o que a gente fala, é que a gente não tem dois Zaras, né? Tivesse o Felipe Azevedo ali, pelo menos ali uns 50% da habilidade dos Zaras para concluir, eu acho que ele já tinha feito mais gols, a gente talvez tivesse até ganho aí partidas contra o São Paulo, contra o Corinthians, mas a gente tem o Felipe Azevedo, ele vai fazer uns golzinhos aqui, mas vai perder muitos. A questão é essa. Quem vocês colocariam no lugar do Felipe Azevedo? Não, é um problema de elenco, cara. Nosso ataque é sofrido. Não tem quem colocar, não. Eu ainda tentaria. Eu acho que o Felipe Azevedo ainda é o nosso atacante mais mortal, entre aspas, né? Deve ser o que tem mais gols na Série A. Olha que merda. Ontem o lado esquerdo não teve bem, assim. O Felipe Azevedo não teve nos dias que ele está melhor, né? Que não é nenhuma performance assim de alto nível, mas ontem não estava tão bem. E o lado esquerdo não estava bem ontem. Né? Assim, não foi aquela no Brastemp, nem Marlon, nem eu falei o nome de uma marca aqui, que eu não sei se vai dar problema e depois para o Decadentes. E não foi nenhuma Brastemp. Isso vai ter alguma interferência. Nós vamos perder nossos patrocinadores, viu? Pô, foi mal, viu, gente? Eu estou tentando arrumar a vaga no churrasco no fim de ano, mas não tá... Desculpa essa, né? Aqui, seguinte, mas é isso, o lado esquerdo não está muito bom. Ontem o Azevedo, se o Azevedo fosse um pouquinho melhor, cara, um jogador um pouquinho mais assim, eu acho que a gente tinha mais gols. Mas ele ontem não estava. Estava aquém do seu normal. E o lado esquerdo todo ontem estava aquém do seu normal. Concordo. O Zé Alves Aguiar, nosso parceiro também, salve, Decadência, Tabira vos abraça. Anderson Roberto. Boa noite, seus doidões. Vocês colocaram a chamada do vídeo Cuiabá 2, América 0. Anderson, a culpa é minha. Eu abri o link correndo, coloquei cagada. Desculpa, foi mal. Assumirei a culpa. Vacilo total. Anderson, só um minutinho já, por favor. Anderson, a gente tem aqui... As tarefas são bem divididas aqui no Decadentes. E... Deleucas aí de cima, é o Decabits, que já acabou também essa porra, não faz mais essa merda. Não, acabou, vai essa... voltar, vai voltar. Essa calma. Porra acabou. Tem um Lucas, que é um menino. Tem um Lucas, que é um menino de esporte especializado, que também mais falta do que vem. Tem o Jário, que teoricamente é um apresentador e teria que cuidar disso, está fazendo mal feito. A única coisa que está funcionando são as nossas mídias sociais. Nós estamos com 708 no Instagram e mais de 1.000 no Twitter. E no YouTube nós estamos com 700 também, que eu cuido. Ô Felipe, quanto tempo nós não fazemos uma postagem aí do Bala da semana aí? Quanto tempo? Anota aí. Ah, tem uns meses, né? Ah, pois Tem, sim, tem. Porque essas porra desse jogador não curte mesmo. Quero que se foda. Bandinho. Bandinho, grato do caralho. Se quiser do Zart, ele curte, favorita e vai seguir de volta. Vai ver. Aí, ó. Aí, ó. Menino Zarat tá na mídia social da América. Deixa eu continuar aqui. Bruno Palmeira tá aqui falando, Zarat é o cara. A Mercione Assunção, boa noite, Decadentes. Feliz da vida, amo esse programa. Nós também, Mercione. Bruno Marcos, nós vamos falar daqui a pouquinho. O que vocês acham do Joseph da Grossa ser investidor do Clube Empresa? Nós vamos falar de Clube Empresa daqui a pouquinho. É, o último Joseph que teve no América não deu muito certo, né? O Otto Moll tá aqui, ó. A Vitória teve assinatura do Mancini. Eu queria aproveitar agora aqui, porque há uns programas atrás que eu participei, eu falei assim, ó, esse Mancini... Não, peraí, antes não de me tudo, engano... Peraí, antes de tudo... Você tem que nos pedir agora perdão, que nós te chamamos agora na Vitória. Né? Isso você não fala. Eu já falei, inclusive, que eu já fui chamado em uma Vitória. E naquela Vitória eu já disse que estava muito satisfeito de ter sido chamado em uma Vitória. Vocês não estão se lembrando adequadamente. Minha participação ainda não está causando impacto para fazer você lembrar disso. Essa é a segunda Vitória. Eu agradeço, Dino. Não, vocês estão agora me chamando em Vitórias também. Então eu estou bastante satisfeito. Deu sorte. Estou tentando fazer o meu melhor. Eu dei uma sorte danada aqui. Hoje é o aniversário do Lucas, de Leucas? É, ué. Sim. Pô, não sabia, não, hein? Mas você não pensando no meu resumo, não? Na hora que eu fiz resumo, você está dormindo? Não, eu prestei atenção, por isso que eu estou perguntando agora. Então, os parabéns ao Lucas aí. Feliz aniversário, tudo de bom para você. Estou honrado em substituí-lo aqui no seu aniversário. Mas voltando aqui. Alguns programas atrás, quando eu participei uma vez, acho que era uma derrota ou um empate, né, que era o normal antes, eu falei do Mancini, falei que eu não achava que ele era grande coisa, que não estava vendo o padrão do jogo, estou aqui dando minha cara a tapa para dizer que o Mancini realmente, agora a gente enxerga um padrão de jogo bastante consistente do América, com uma solidez defensiva e um jeito de jogar bem, bem interessante. Né? Ele trabalha, o América tem feito ótimos primeiros tempos, principalmente nos 15 primeiros minutos, fazendo aquela pressão, e está conseguindo fazer gol agora nesses primeiros minutos. Isso está dando a tranquilidade necessária, ele joga os outros 30 minutos do primeiro tempo, controlando tranquilamente o jogo, inclusive com grandes adversários, e volta para o segundo tempo um pouquinho mais, um pouquinho de razoável para bom, já não consegue fazer o primeiro tempo, eu acho que isso tem um pouco a ver com preparação física, com o calor que fez nos últimos jogos, principalmente em Cuiabá. Cuiabá realmente é um terror de calor, cara. Um dos lugares, o único lugar que eu acho que já passei mal de calor, senti mal, 43 graus que eu já peguei lá em Cuiabá. É um negócio de louco lá naquela cidade, é muito quente mesmo. Mas assim, acho que o América eu vim aqui realmente para poder dizer, ó, o Mancini está de parabéns, está fazendo um bom trabalho, tem que dar tempo mesmo, viu, cara? Não adianta cobrar muito nos primeiros jogos, não. O cara tem que conhecer elenco, tem que fazer as mudanças dele. E ele pode não ser vamos chamar assim, um técnico, talvez ainda da primeiro nível, escalão. Do primeiro top, escalão, né? Perdão, obrigado, já. Um primeiro escalão, mas é um técnico que tem feito um excelente trabalho aí na América e eu agora sou capaz de reconhecer isso aí. E corrigindo aqui a minha posição preliminar que eu dei programas atrás. Mas, o Adolfo, na verdade, o Mancini é um técnico de primeiro escalão para o América. Não, para o América... Eu enxergo sim. Dessa forma. É um técnico de primeira divisão, um técnico que conhece a primeira divisão. Você vê que, assim, os caras que estão mudaram um pouco a nossa característica e levaram a gente para onde a gente está hoje, foram os dois caras que chegaram. O Patrick, que consertou nossa lateral, e o Zárate, que são jogadores de primeira divisão e treinador de primeira divisão. Não adianta ficar insistindo com treinador de segunda divisão, não adianta. Com reforço de segunda divisão. Não é toda hora que a gente acha um Fabrício Daniel da vida. A maioria que nós vamos achar é os Krigor. É, verdade. E tem uma questão, Léo, que tá comentando hoje. Ele é um treinador de primeira divisão, e você vê a diferença nisso. O Zárate veio depois de conversar com ele sobre como ele queria atuar e tudo. O Patrick veio também porque conhecia o cara. Tipo assim, ele tem um respaldo nas costas, porque ele já passou por times, pelos times que ele já treinou Corinthians, já treinou São Paulo. Ele pode não ser assim, não é um treinador que vai pro Corinthians ou São Paulo quando o Corinthians e São Paulo estão brigando por título. Ele vai lá quando os times não estão exatamente na boa. Mas é um jogador que perde esses times. É um jogador. Talvez não seja, a primeira escolha dos grandes clubes, que eu quis dizer. Mas faz até um e fez trabalhos bons. Ele é um cara que tipo assim, ele vai nessas e vai mal ainda. O cara que vai e faz bem. E aí você pega. É um diferencial. Assim, você pega o treinador que está lá no Cuiabá hoje, você pega quem está no Juventude. Você pega ali o Atlético Paranaense, acabou de levar o Alberto Valentim. Cara, tipo, a gente conseguiu buscar um treinador que, tipo, nossa, tão melhor do que o Atlético Paranaense pra buscar a gente nesse quesito. A gente pensou grande e fizemos uma baita de uma escolha. Ele tem o jeito dele, igual tem desavenças, ele mudou o time. De cara, a gente não gostou, algumas mudanças a gente não entendeu. Mas ele investiu naquilo que era a proposta dele e a gente tá vendo o resultado hoje, né? Então, assim... Eu tenho dúvidas, por exemplo. Digamos que o Lisca tivesse revertido aquela situação que ele estava no vestiário. Será que com esse time que está aí, será que ele tinha conseguido os mesmos resultados? Eu acho que não, e acho que até porque o Lisca não teria mudado. A gente estaria com o Anderson jogando na zaga, entregando a paçoca todo jogo. O Alan Ruchas bobear ia ser o titular da lateral esquerda. Então, tipo assim, também a gente está sofrendo ali. O Patrick, eu acho que não teria vindo. Eu acho que o Patrick não teria vindo se tivesse o Lisca aqui. Sendo sincero, talvez o Zárate não tivesse vindo, porque tipo, o projeto do Lisca, o jeito de jogar era diferente. Talvez ele você vai ser um jogador que eu vou usar aqui para rodar com o Felipe Azevedo aqui na ponta esquerda. O Zárate fala assim: não, sinto muito, quero não, obrigado. E aí vai. Então é difícil. Eu acho que o Lisca não teria conseguido, estaria brigando lá embaixo, fazendo uns pontinhos aqui, mas perdendo uns pontos ali. E a gente não teria trago as peças que realmente mudaram o patamar do time, né? Verdade. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. O Will tá falando que tá fundando o fã-clube do Mauro Zárate, que sou o presidente do Zara Lovers, e o Thales é vice-presidente do Zara Lovers. Gostei do nome. Zara Lovers. O Antônio Pinto tá aqui. Boa noite. Thales escalando o Zé. Show. Você colocou no resumo que o Zé Ricardo jogou, né? Na verdade, para mim, o Zé Ricardo seria titular desse time. A única mudança que eu faria no pensamento do Mancini é o Zé Ricardo. Boa, eu acho que o Zé Ricardo ainda nos protege. Até no nosso grupo, vamos chamar assim, particular, a gente até comentou isso, o Felipe comentou isso muito bem, que o Cal, para marcação, ele é um cara de sorte, porque ele entregou a paçoca pelo menos umas duas, três vezes. E nós demos sorte de não ter tomado gol, né? E ele no final do jogo, ele ainda acha esse passe, o que a gente faz a gente esquecer as cagadas que ele fez durante o jogo. Com açúcar, com afeto, o passe. Eu sou mais é Ricardo, ainda. Você comentou que você colocaria talvez o Lucas Cal um pouco mais adiantado, né? Hoje saiu um post lá do GE, Lucas Cal primeiro em assistências. O primeiro em assistências? Ó. A outra coisa legal, o doutor, que você falou aí, que eu esqueci de comentar no resumo, foi a volta do Valoura. O Valoura entrou no finalzinho ali, entrou bem, entrou substituindo o Zárate, e alguém comentou também no grupo, eu não lembro quem que foi, já no nosso grupão, que eu achei extremamente pertinente, o reserva hoje para o Zárate é o Valoura. É o cara que cadencia mais o jogo. Ainda assim, esperamos que não tenha que se jogar de reserva, porque assim, ainda que o Valor tenha um nível legal de passe, ainda não é o Zarat, né? Dá pra ver muita diferença ali. Não, sabe? Tô falando. Mas sim. É porque, como o Zarat não tá 100%, ele vai sair todo jogo. É. Não tem core-core. Ele se dá muito no primeiro tempo. No segundo tempo ele morre. Naquele ponto do jogo tinha que tirar mesmo, gente. Tem que até porque naquele calor ali. Cuiabá, porra, foda. Tirar. Então o Valor entrou muito bem. Geralmente os caras que entram no segundo tempo nos dá uma preguiça do cacete, né? Os Rodolfo da vida, os Toscano. Frigo, os Toscano, bicho. É. Bom, deixa eu ler mais alguns aqui. O Otto Moll tá aqui falando, cuidado, não podemos ser Zarat dependentes, os adversários já estão sabendo, isso é fato, né? A gente precisa ter opções. O Zé Alves Aguiar tá lembrando aqui que estamos em outro patamar mesmo, somos fortes e muito fortes sem dinheiro. Com dinheiro, flight mão que se cuide, vamos ser potência no Brasil. O Zé Alves tá otimista. E é isso mesmo. De pessimistas, a gente já tem muitos. Eu adoro otimismo. Eu sou muito fã do que o Marinho, acredito que todo torcedor do América conheça o Marinho, se não conhecer, deve conhecê-lo, as redes sociais do Marinho. Sigam lá no Twitter, Marinho Monteiro. É um cara que escreve umas coisas, ele tem uma história muito legal, ele conhece muito de América, ele escreve uns negócios que são sensacionais, e ultimamente ele tem batido muito na tecla disso, o América é a maior resistência do futebol nacional, e duvido outro time do tamanho do América, fazer o que a América faz. Eu não me lembro e acho que nunca vi fazer parecido com o que o América faz. Marcelo Consolari, boa noite. Vitória muito importante que deve ser valorizada, mas gostei muito da entrevista do Mancini sobre manter os pés no chão. Com respeito, esqueça esse lance de Ademir, vamos olhar para frente. O Zé Eustáquio, Maia, o Zarat tem prioridade de renovação com a América? Zé Eustáquio, o contrato do Zarat... Eu não tenho notícia nenhuma dele. Alguém sabe alguma coisa diferente? Falaram que não. Acho que o Salão comentou, não tem prioridade. É, não vai tem tentar. Nada, né? Claro. A questão é, a gente conseguindo a competição... O que ele falou aqui, a gente conseguindo a competição sul-americana, que ele acha que o Zarat fica. Porque acha que ele jogar uma sul-americana, vai ter visibilidade também. Ele já tá contando com o dinheiro do investidor que vai entrar, poder oferecer pro cara um salário maior ali. E aí vai ser uma cidade que ele tá habituado, um treinador que ele... Né, já queira ou não, já curtiu e tal, ele vai, acho que a chance dele se manter no projeto é maior. Sim. Acho que depende disso, né? Ele é um jogador grande e quer jogar competições maiores. Até onde eu sei, não tem nada. O contrato é até o fim do ano, pela lei brasileira, não tem nenhum tipo de handicap disso aí, então é normal. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que se a gente conquistar alguma coisa para jogar ano que vem, além do brasileiro e mineiro, eu acho que facilita muito. Ele também estava sem um porcento sem mercado, né? Acho que o Marcão comentou hoje no grupo a respeito dele já ter. Tá morando no Castelo, trouxe a família, algo nesse sentido aí, o Zarat, né? Isso também ajuda a falar a favor dele, pelo menos no Brasil, pensar em ficar aí, né? Se a esposa gostar, aí acho que a chance aumenta. É o que ele falou, né? Vou ver com a minha esposa, porque ele trouxe ela, trouxe os meninos. O ditado grego. O ditado grego fala que o homem é a cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço. Ou seja, bota a cabeça pro lado que quiser, né? O Messias saiu por conta disso, né? Não é? Como é que chama o cara lá? Finton. O seu ídolo lá, o cara das comédias, Finton? Monty Python. Monty Python. Toda piada ruim, ele explica ela? Dá pra eu entender. Pra ver se eu também começo a entender. Que piada, bicho. Você fala da cabeça, a cabeça é o homem, o pescoço é a mulher. Aí você fala, porque sem o pescoço, ele cai. Você ri. Foi o quê? Foi alguma coisa séria? O Pinton é assim? O Fenton? Será que a gente chama essa porra desse cara aí? Eu posso remover o Thales aqui da discussão, não, né? Faça isso. Eu já perdi a amizade do meu bebê. Meu bebê já não quer mais falar comigo. Eu mando mensagem pro meu bebê toda hora. Meu bebê caga pra mim. Manda um beijo pra ele. Eu não posso. Aqui, eu acho que ele, inclusive, ouvindo, vai, é rebelde. Vai dar o nome do filho de Luan em sua homenagem. Ó, vocês podem parar porque eu recebi o prêmio aqui, ó. Eu recebi o Oscar. Portanto, vocês me respeitem aí, tá? Olha que beleza, escolhinha. O Gustavo Lacoste está aqui falando, ó, o doutor Adolfo tendo que dar aula de quinta série de decadência. Grande doutor Adolfo, mandando um abraço aí. Carlão tá longe disso. Carlão tá lembrando que quarta temos que pôr carga máxima de torcedores no Indepa. O time está fazendo por merecer. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho, Carlão, sobre o jogo de quarta. O Fabrício está lembrando que o América tem que renovar com os Aras pelo menos mais um ano. Eu acho que seria bom. Nós renovamos com cada jogador ruim. Opa, esse aí tá sempre na fila. O Rogério Federman está aqui falando, a esperança por dias melhores ainda é a participação do investidor. Tomara que contrate alguém que saiba contratar. Brendo Manuel está aqui, ó, boa noite. Só peso pesado aí. Eu senti que isso foi uma crítica, hein? Brendo, para quem não sabe, é aquele rapaz que toca o sax lá na Barra Una. Não sei se vocês já fragam quem que é. Brendo é gente boaça, cara. Merece a participação aí. O Rogério Federman tá aqui, ó. Só tem uma ressalva na defesa do América. Os zagueiros adiantam muito o tempo todo. Os contra-ataques são perigosíssimos. Cara, eu concordo. Tem umas horas que o Bauer cisma de aparecer no ataque e larga lá atrás desguarnecido. Vocês não têm essa impressão, não? Eu acho que do jeito que tem adiantado no jogo de ontem, é mais para encurtar a linha, né? Deixar o time mais compacto, até para evitar de ter contra-ataque, o pessoal poder matar antes. Né? É porque nem sempre todo mundo é bom, e algumas, diga-se passado, os principais lances de contra-ataque, na verdade, saíram nos erros de passe. Foi o Alê perdendo uma bola que gerou uma falta parecida com a que o Zarat teve e guardou, só que aí, como eles não tinham o Zarat, eles bateram e o Cavicchioli pegou, né? E as que o Carlos entregou, né? Então, tipo assim, quando o seu time tá mais pra frente, você gera esse tipo de situação, né? Mas ali também é mais um erro nosso de saída do que propriamente dos zagueiros estarem adiantados, né? Mas, por enquanto, tem funcionado, né? Mas é certo quando tem o Anderson. Que aí vai dar um frio na barriga, né? Dá. Mas se estando bem treinado, funciona. Eu acho que é isso que tem acontecido. Não funcionou pra gente, basicamente, só quando o Anderson teve campo, né? Que é um loucão lá que não dá pra você contar com ele, né? Ele, sim, é um problema um pouco maior, né? O que não, o Bauer, o Ricardo Silva, não fazendo só o treinado, e, em geral, tem funcionado, né? Diga-se passagem, ontem foi mais uma partida espetacular dos dois, né? Que até esses lances de contra-ataque, eles pegaram os dois contra dois, ali três contra três, e conseguiram dar conta do recado. Tiraram a bola, então, esses lances todos de contra-ataque, de perda de bola ali ou do Alê ou do Cal, só o da falta levou algum perigo, porque o próprio Alê fez uma falta. Se não, porque o Ricardo Silva ia chegar para abafar o chute, mesmo lance, né? Então eles têm ido muito bem, diga-se passagem. Legal. Lucas Nassif, quero ver quem vai reclamar do Mancini colocando o Cal de volante com esse tanto de assistência. O Gustavo Lacoste está aqui falando que os melhores trabalhos do Mancini foram em clubes sem forte pressão de torcida e imprensa. Precisa de tempo para ajustar o time. Marcos Graça está perguntando aqui. Aliás, vou puxar daqui a pouquinho, Marcos, que aí eu vou na sua direção aí. Luiz Roberto Filizola, para quem não conhece, é o Braulim, cara. Braulim está sempre ali na pitangui ali. Eu só fui descobrir que ele chamava Luiz depois de muito tempo, viu? Está aqui falando que o Marinho é o cara. E aqui está falando que a nossa mudança com o aumento de arrecadação vai ser o que todo americano sonha. Júlio César Reis está dando aqui um boa noite, povo. O Roberto Neto está aqui falando. O Lisca demorou um ano para trazer a família, lembrando aí do que foi falado que o Zarat já trouxe aí, né? O MMS está aqui perguntando o que será que o nosso amigo Thales aprontou com o Sodeca. É muito amor envolvido. O Júlio Salerre está perguntando, gente. Nesse caso, não é muito amor, não. É muito rancor no coração de meu bebê. Nada de amor, muito rancor. E tá tomando a cerveja do Andrezinho ou não? O Marcos Graça está perguntando aqui. Boa noite, Letos. Joseph da Grossa é reforço para buscar no aeroporto? Bom, deixa eu botar em dia quem está acompanhando o programa. Ah, o Coelho Esporte está aqui dando um boa noite, povo, também. Coelho Esporte, legal, bacana. Saiu uma notícia hoje, né, no portal Metrópolis, do jornalista Guilherme Amado, afirmando que o americano, não torcedor da América, mas nascido nos Estados Unidos, Joseph da Grossa... Esse humor do Finton é sensacional. Fechou acordo com a América e vai ser o nosso investidor aí. Né? É um cara que realmente tem muita grana. Ele chegou a ser dono do Bordeaux na França durante um bom tempo, mas vendeu a participação dele. Recentemente falou que teria interesse em montar mais ou menos o que é o Citigroup, né? Com vários times em locais diferentes do mundo, com uma sinergia, trocando jogadores e tal. E ele fala, e aí a notícia que vem da CBS Sports, né? CBS é um dos canais americanos, falando que um dos times seria de Belo Horizonte. E aí o Guilherme Amado, que é desse portal Metrópolis, e só ele falou isso até agora, falou que seria de Belo Horizonte. Felipe, o que você pensa disso? Você acha que pode ser mesmo, que faz sentido? Igual a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? A gente comentou que se a gente partir do pressuposto que tudo que o América tem falado sobre o clube empresa é verdade, e todas as informações sejam do Salum, seja do Alencar, do pessoal colocando na mídia, é verdade, a notícia da CBS Sports, a reportagem lá, ela gera problemas, porque o projeto que o Joseph da Grossa, né, tá querendo fazer é bem diferente do projeto que foi vendido para a gente. Então, assim, eu não sei até que ponto pode ser um jornalista tentando dar um furo de reportagem aqui, já que ninguém sabe quem é esse dito investidor que a América procura. E aí, fazendo a junção, já que o clube que está mais avançado nesse aspecto é o América, pelo que se conversa, ele pode ter tentado juntar esses pontos e tá tentando fazer caber, né? Mas eu tenho dúvidas, porque o projeto vai ser um pouco diferente, né? Até porque a ideia dele é fazer uma rede, mas que seja para angariar jogadores para esse time principal que ele vai ter, para um time maior. E aí o Brasil não é nós não seríamos o destino, nós seríamos um dos celeiros que ia mandar. Fornecedores. Então isso vai um pouco contra aquele esquema de que vai ter que ter resultado em campo, porque a gente vai fornecer, se fosse ainda para fornecer, vamos pôr assim, para o Manchester City, se fosse nesse esquema, para ir para lá só iriam tipo, os melhores, então você acabaria tendo um jogador que ia ficar mais tempo aqui, que você teria algum tipo de lucro, né, em cima disso. Não é bem o caso, porque é para fornecer jogador tipo um time da Bélgica, que ele está querendo reerguer lá na Bélgica, que não está bem hoje, você não vai mandar, basicamente, você não vai... O Gustavinho hoje tem condição de jogar no segundo divisão da Bélgica, que é o que foi noticiado lá, que é um time que está querendo crescer na Bélgica nesse sentido. Jogar num time que não é o Benfica e o Porto em Portugal, porra, vai lembrar que... O Lucas Cal jogou, o Messias foi e não deu certo. Os jogadores que não precisam nem provados, eles conseguem o Portugal. Teve um goleiro que foi rebaixado com o Náutico, chamava Gideão, jogou poucos jogos no ano do rebaixamento, foi mal, foi passou uns 8 anos em Portugal e voltou depois para jogar no Tupi aqui. Esse é o tipo de nível de jogador que você pode ter para jogar a Liga Portuguesa, né? Então, assim, não vão uns melhores. Então, ser celeiro para esse tipo de mercado é um pouco problemático, né? Porque nós não vamos ter resultado em campo. E aí fico com aquela, não sei se é, porque pelo que foi noticiado, né? Mas vamos esperar, né? Assim como pode ser que, se for, tem coisas nessas notícias que estão erradas. Ou a notícia inteira de que o acordo é com ele está errada, ou às vezes as notícias que saíram do tipo de projeto pode não ser exatamente a mais correta também, né? Mas vamos ver. Sabe uma coisa que eu acho importante a gente colocar, já que a gente sempre fala de clube empresa? Primeira coisa, dinheiro não tem cor. Sabe o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, digamos que esse cara bote 200 milhões na brincadeira. Ele está investindo, mas chegou daqui a 2 anos, por exemplo, não deu certo. Aliás, deixa eu voltar um pouco. Esses 200 milhões dele vão dar direito a uma participação acionária na empresa que será formada. Então, digamos que ele botou 200 milhões. E eu estou falando aqui números chutados, tá? Então, 200 milhões. ele vai ser dono de 60% do América Football Team, América New Company, sei lá, e o América que a gente conhece é dono de 40%. Beleza. Daqui a 2 anos, o cara, sei lá, o cara quebrou, o cara não quer mexer com futebol, sei lá, o cara quer sair do negócio. O Rubens Menin, esse lá da cachorrada, pode ir lá e comprar a participação acionária dele. Talvez por 120, talvez por 250, mas isso pode acontecer. É o que eu quero dizer, com dinheiro não tem cor. E não tem como você barrar isso não, tá, gente? Só, porque nós vamos fazer... Não, gente, não existe isso. Não tem como você colocar no contrato assim, eu vendo para qualquer um menos para o Adolfo. Eu vendo para qualquer um menos para o Thales. Não existe isso. Então, para quem está apaixonado... Mas para o Felipe é possível vender, então, né, Jairo? Não, o que eu estou dizendo é que, assim, né, quem pensa no clube empresa, na questão do investidor, a primeira coisa que você tem que jogar pela janela é o clubismo. Porque tudo pode acontecer. Inclusive isso que o Felipe falou. De repente, o cara vai transformar o América numa ponte, num time que vai, compra o Krigor, vê se funciona, se funcionar, leva para a Bélgica, leva para Portugal, seja o que for, não funcionou, manda ele para outro lugar. Então, isso é que eu acho, não estou dizendo nem que eu concordo, nem que eu discordo clube empresa, não. Eu só estou dizendo que o torcedor americano tem que entender que o dinheiro que vai chegar é dinheiro. Ele não é dinheiro americano, é dinheiro. Ele está aqui para fazer coisas. E as coisas são o que o investidor quiser que faça. Tá? Thales, o que você pensa dessa história? Muito nebuloso ainda, né, bicho? Não dá para se ter uma opinião formada sobre o assunto. Uhum. Eu acho que, assim, eu confio nas pessoas que estão lá, principalmente que são, a maioria delas, né, que estão tocando esse negócio, são torcedores do América. Então, assim, eles não vão sim, claro, prejudicar o América, vamos dizer assim. Eu confio muito que é um negócio que vai dar certo, é um negócio que deve nos... Não, a palavra salvar, nesse caso, nem se encaixa tão bem assim no contexto. Mas eu acho que sim, é um negócio bacana para o América. E sei lá, cara, é tanta coisa que a gente ouve, e se a gente for dar ouvidos a tudo que sai, a gente fica maluco, cara. Fica maluco. E você está no Decadentes, o quê? Uns 3, 4 anos? 4 anos. 4 anos. Nesses 4 anos, quantas vezes, por exemplo, você já deu o furo aqui no Decadentes? Tá, isso é uma coisa pessoal, cara. Você não pode ficar me colocando assim, na berlinda, entendeu? Você não pode me colocar. Isso é uma coisa pessoal. Isso é uma coisa da minha situação, entendeu? Porque é um negócio sério. É um negócio que a gente tem que observar e tal. Se o cara lá deu o furo, lá o... do Metrópolis deu furo, eu tenho medo do Decadência, de alguém do Decadência dar o furo também. Eu sei que o Soldeca gosta de dar o furo. Na nossa divisão de trabalho, se tiver que dar o furo, não sei se o senhor sabe, mas é o senhor, viu? Lá pelas mídias sociais. Se for obrigado a dar o furo, a obrigação é sua, viu? Eu acredito muito, Jairo, que você não vem acompanhando nossas redes sociais, não. Tem menos lá é jornalista que a porra. Adolfo, dentro dessa linha que nós estamos falando aí, eu vejo, por exemplo, a gente está num crescimento lento nos últimos anos. A gente, né, tem melhorado nos últimos anos. E eu acho que o investidor chega, seja ele quem for, para dar um gás, para fazer essa evolução ser mais rápida. Você acha que é um pouco nessa linha? A gente, é claro que a gente não sabe nada ainda do que está acontecendo, a não ser até o próprio Salum fez aquele vídeo aí respondendo algumas perguntas, inclusive nossas, né? Você vê assim também? Olha, são vários fatores aí que a gente tem que considerar, né? O América realmente foi um clube que vem fazendo um crescimento sustentável, né? Embora em alguns momentos a gente até brinca muito e critica que o América gosta de comprar terreno, né? Mas, na verdade, o que aconteceu foi isso. O América vem fazendo um crescimento sustentável. Depois de ter chegado ali a série, né, a segunda divisão do Mineiro e a série C do Brasileiro, isso veio, mudou drasticamente, né? Mas, assim, em passos lentos. Hoje nós chegamos no ano que a gente está pensando realmente, não somos mais um time ioiô. Tudo bem sustentadinho. O América com uma dívida controlada, uma dívida que não é das maiores, né? Mas tem dívidas, mas é uma dívida controlada. Então, isso tudo deixa um investidor mais seguro para entrar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Acho que isso aí favorece bastante o América, diferentemente de outros possíveis clubes aí, né? O que eu entendo é... Essa notícia que saiu hoje, e que rapidamente o América soltou uma nota oficial depois, dizendo que vai manter o sigilo todo sobre o assunto, né? Vocês viram que foi bem, bem rápido também, né? Pipocou a primeira do Amado lá, depois apareceram outras fontes comentando sobre aquela matéria, saiu a notícia da CBS. Essa notícia saiu rápido, né? Alguns brasileiros estão lá nos Estados Unidos, já mandaram logo para mim aí perguntando, é sério isso aí, é verdade e tal? E o que parece é que talvez o Salum tenha escondido bem o jogo também, né? Eu não entendo, assim, eu entendo, concordo com o Felipe, que as notícias que nos foram passadas antes estão um pouco diferentes do que essa notícia de hoje passou, mas talvez também seja uma estratégia de esconder o jogo. O América se preparou bem também, contratou empresas para fazer auditorias e prospectar investidores. Né? Nós tivemos aquele primeiro momento da China, que a gente, né, não ficou sabendo o que foi verdade ou não naquilo também. E agora saiu aí essa bomba aí hoje, né? Esse cara é de uma... Até mandei para você o link, o Jairo. Esse cara é da Capital Football Group, né? Então, me parece que ele é um cara aí dessa empresa, que é uma empresa, se você reparar ali, ela é de 2020. Então, eles devem ter formado essa empresa e parece que essa empresa ela capta financiadores para um fundo, que esse fundo seria o gestor do clube empresa. O que teria aí no nosso caso, aí parece que a negociação vai ser 51% para a empresa, né, para o financiador, e 49% para o América. Então, isso tudo, apesar da diferença entre o que foi dito até agora e o que apareceu hoje, eu não vejo isso como uma coisa impossível de estar acontecendo realmente, não, sabe? Acho que é bem provável, e acho que o América oferece condições como um time que vai ser formador de jogador mesmo, para eles poderem lucrar em cima disso, e acho que não esperemos nada diferente disso, né? O Bragantino vai ser um fornecedor aí, o Red Bull Bragantino é um fornecedor de jogador, né? Claudinho já foi, mas tá aí disputando a final da Sul-Americana. Igual, o único ponto que eu faço é que a gente vai ser fornecedor, isso eu sei que a gente vai, mas tem o projeto do Red Bull, por exemplo, você pega ali, eles já pegaram o Claudinho, foi quem mais destacou, e esse já está sendo vendido. Foi vendido. Mas aí, porque eles venderam o Claudinho, eles já buscaram o Praxedes para o lugar, que é um cara também que é promissor, está jogando bem, e deve ser vendido para frente. Só que a questão é, ainda assim, eles não desfizeram do time inteiro. Eles venderam o Claudinho. O time ainda está forte. Possivelmente, ano que vem, perde mais um. Continua com o time forte, porque o Red Bull Bragantino, ele quer ganhar dinheiro com o jogador, é claro. Ele quer a visibilidade também por conta do patrocínio, né? Eles têm a marca deles. Então, eles não estão fazendo exatamente como... Ah, vão fazer aqui, quem pintar bom, eu vou mandar para o Red Bull Leipzig, lá na Alemanha, por exemplo. Não é tão assim. Tanto é que venderam o Claudinho, foi para o Zenit. Não mandaram nem para o time deles em si. Mas já mandaram para outro. Eu concordo. Acho que vai acontecer isso aqui também. É. Não por causa de marca, né? Mas e é o que eu falei, gente. Aí, por causa do... O cara vem para pegar dinheiro. Igual fazer uma dieta. Isso. Não adianta quem chegar aqui e falar: gente, o cara não é. Não, seja ele, seja quem for, o cara chega aqui para pegar dinheiro. O que não é nada ruim. Tô só dizendo que não dá para você querer fazer um clube empresa e ficar se apegando a clubismo. Não vai funcionar. O ponto que eu só falando é que se quando você está querendo fornecer para mercados específicos ou fornecer assim, para um clube maior, você já está pensando em mandar mais ou mandar vários jogadores no ano só. E isso vai dificultar de ter algum resultado em campo. Porque você vai sempre todo ano, era igual a Aeroamérica antes. Você chegava, vai embora 20 negros, você contrata mais 20 negros. Aí como vai ser mais promissor, você vai contratar 20 negros novo, que aí vão ser tipo os crigos da vida, que quando começar a ficar bonzinho, pá, já sai. Então você não vai ter esse retorno técnico. Esse é um medo. Com um agravante desse negócio mesmo, porque ele tem acordo com... que eles chamam de Centro de Desenvolvedores de Atleta, e vai ser na Argentina, na Bolívia. Pode ser que ele pegue um jogador desse aí que ele acha um pouco melhor, e ao invés de trazer para o América como jogador do América, o cara, como já pertence ao grupo dele mesmo, ele coloca como empréstimo, o cara joga no América emprestado um tempo e vai. E o América deixa de ganhar naquele sistema, já que falou que os jogadores também vão ficar com o percentual da parceria, que vai ser 51-49, esses que vierem emprestados de outras coisas do grupo ali, o América fica sem nada, né? E aí vai, já é um problema, né? Um buraco, esse acordo que foi tão bem costurado pelo América, né? Isso é que são algumas reticências a pensar se é realmente esse, pelo como estão falando, né? Mas, não, assim, eu concordo, aí... essa preocupação sua faz todo sentido. E eu acho que a gente tem que ter ela mesmo. Eu acho que não pode esperar aquela coisa linda que vai dar tudo certo para o América e que não vão tirar jogadores, não. Mas eu acho que um time forte, ele ajuda a vender também. Então, claro. Se ele está lá com outro time lá em Portugal, né, e Bélgica, que falou na reportagem, se lá vai ser a ponte para um clube da Europa maior, ou se ele vai fomentar o mercado americano da Major League Soccer, ele vai ter que deixar um time forte aqui também. Ele só não vai pegar um jogador, porque o time forte disputa título, aparece, e aí ele consegue vender melhor também. Então eu acho que isso talvez a gente ainda possa ter. Esperamos que dê o resultado, né? A gente tem que torcer para dar o resultado para o investidor, porque senão ele pode pular fora, né? Isso pode ser uma... E aí a coisa se perde. O Salum tem batido muito nessa tecla que boa parte da dificuldade de fechar o contrato tem a ver justamente com essas cláusulas de saída. O que acontece se o cara desistir do futebol? Né? Então, isso é uma coisa que tem pegado bastante aí. Deixa eu ler alguns comentários. O Bruno Valverde está aqui falando, um jogador de qualidade leva o futebol do time todo, né? Falando do Zárate, suponho. O Gustavo Lana, clube empresa vai entrar para comercializar jogadores. Não adianta achar que o cara quer investir para ganhar títulos exclusivamente. O Marcos Graça está aqui falando que dirigentes do América estão acostumados a negócios médios e locais. A chegada do grande capital internacional pode os enrolar bonito. O Júlio César Reis, tudo que é falado sobre o clube empresa é em cima da confiança que estamos usando na diretoria. Dá um frio na barriga tem hora, mas vamos ser otimistas, também acho. Considerar que os caras estão fazendo bons negócios pela América, né? Eu acho que eles se prepararam, né? Eles se prepararam para isso, acho. Também acho. E tem aquela história, né? Isso acaba sendo meia culpa, né? Daquilo que o Salum chegou a falar, né? Olha, ser bom na Série B, eu sei. Eu acho que esse passo a mais de Série A não é comigo. E o clube empresa vem muito em cima disso. Olha, acho que eles vão ser mais aptos a deixar o América numa situação melhor de Série A do que eu. Porque eu claramente não tenho conseguido, né? Então isso é um certo meia-culpa, né? Legal. O Bruno Valverde está aqui falando que o investidor pode nos ajudar com um grande problema, manter a independência. Vamos ter que assumir a gestão e a conta não fecha sem crescimento da torcida e venda de naming rights. Também boa lembrança aí. O Marco Aurélio Duarte está perguntando, boa noite, Decadentes. Me desculpe se já comentaram minha pergunta. A empresa ou o investidor que está na negociação do clube vai dirigi-lo e as dívidas vão assumi-las? Então, Marco, o que eu sei é o seguinte, o modelo, como eu falei, muita coisa ainda está sob sigilo, mas a lógica é o seguinte, será criada uma nova empresa, né, como eu falei, América Football Company, sei lá, ou algo do tipo, essa empresa ela vai gerir o futebol todo, o América mantém uma participação percentual e o investidor mantém outra, tudo proporcional aos valores que cada um bota na brincadeira. Patrimônio, por exemplo, não entra, né? Então o CT continua do América, a Independência continua do América, tudo é usado por essa companhia nova, paga arrendamento por isso, mas não pertence à companhia nova, continua pertencendo ao América. As dívidas serão pagas, que não são grandes, né? São em torno hoje de 60 milhões, dependendo da fonte que você ouve aí, entre 60 e 80 e poucos, dependendo da fonte que você for consultar. Parte do dinheiro que entrar será investido em infraestrutura, Planeta América, tá? E o resto é futebol. Então, o modelo é esse. Então, provavelmente, pelo investimento, eles vão assumir, sim, o futebol, de acordo com o Salum falou. Eles vão gerenciar. E a gente vai ter uma ou duas pessoas do América lá para ser a ligação e para manter a coisa funcionando, né? O Otto Moll está falando, lembrando aqui do Excel, né, quando o Banco Excel adotou o América, melhor time da época, foi mesmo, um grande momento. E o Paulo Roberto Mendonça está aqui mandando um coelho, está aqui participando com a gente. Vamos para a Bala e Colatina? Antes que o Thales durma? Thales está ali quase dormindo, estava preocupado já. Ah, não, papo chato do caralho. Quando a gente ganha do Cuiabá, faz 27 pontos, nós estamos 18 pontos de ficar na Série A. Vocês falam de Namites, de não sei o quê, de Joseph Mengele. Saco, velho. É o que o povo quer ouvir, rapaz. Ah, que eu quero ver, quero... aposto você que nossa audiência, que devia ser uns 6, caiu para 2. Não, caiu de 38 para 36, tá bom demais, velho. Não, já estamos 43 aqui. Ué, então nós estamos diferentes. Aqui, eu só queria fazer um comentário rápido. Sim. Juro para vocês, não vou tomar mais tempo. Eu estou fazendo escola. Hoje, quem está com a internet padrão Adolfo Parenzi é o senhor Jair Vian. Sério mesmo? Você está meio borradão aí, cara. Você está bem borradão. Não, eu acho que é minha câmera que está dando uns bizinhos de vez em quando. Ela tenta focar, cara, aí ela fica tipo manchada. Ela tá... Eu acho que é minha câmera que tá zangada. Ah, agora melhorou. De qualquer forma, agradeço a homenagem. É, estilo Minecraft. É, bala da galera, votação via Twitter, jogo contra o Cuiabá. Não teve praticamente disputa nenhuma. E eu acho que o povo tá meio bravo com a Demi, viu? Zarat com 77,8%. Seguido de Bauerman com 18,1%, Cavicchioli com 4,2%, e Ademir, que fez o segundo gol, não ganhou nem um votinho. Thales, começa aí, meu filho. Qual que é seu voto para a bala? Cara, os quatro me agradaram bastante. É, tem alguns que ficaram de fora aí, por exemplo, o Ricardo Silva deveria ter entrado, mas a gente só pode colocar quatro, então... Mas eu vou de Bauerman, cara. Ele fez uma partida, assim, irretocável, bicho. Ele desarmou como ninguém. Ele teve um lance dentro da área lá que os caras na narração, principalmente a comentarista lá de arbitragem, quis porque quis achar um pênalti ali, que ele ganha o espaço na bola, honesto. Então, pra mim, é Bauerman, cara. Eu vou de Bauerman. E pelo conjunto do que ele vem fazendo, né, cara? É um cara que começou muito mal, depois da voltou de contusão e tal, extremamente questionado, e tá assim, zagueiraço, cara. Vou de bola, irmão. Legal. Felipe? Olha, eu concordo com o voto do Jairo, e diria mais, quem meu? Tem Bauerman Jairo? Não precisa de... Jairo? Thales. É que vocês se parecem. É a mesma coisa. Mas quem tem Bauerman não precisa de Messias. A gente, tipo assim, hoje o Messias faz falta nenhuma nesse time aí. Mas zero. Faz falta pra caralho, não. Bicho. Faz porque o reserva é o Anderson. Exatamente. Que, nesse time não faz falta, mas assim, faz. No banco no elenco faz. Bom ter. É, no elenco faz. Mas o Zarate, pra mim, merece. Aquele gol de falta, pra mim, foi... Já valeu ali. A felicidade que aquilo trouxe pro fim de semana foi uma coisa incrível. Então eu vou de Zarate. Boa. Adolfo? Eu vou de Bauerman. Acho que o Bauerman está fazendo grandes jogos. Ontem fez mais um. É, e tem, apesar dos gols, né, do Ademir, do Zarat, o Zarat está, né, se consolidando aí, o craque do time. Mas ontem, acho que quem fez uma excelente partida também foi o Bauerman. E o jogo inteiro, né? Ele manteve a regularidade o jogo inteiro. É, isso é verdade. O Bauerman fez uma grande partida. O Ademir fez o gol, né? E o Cavicchioli, cara, o Cavicchioli tá salvando demais da conta, merecia muito bala, mas eu vou de Zárate, cara. Um gol de falta daquele merece, viu? Porque brincadeira. E a vontade, a gente falou, o cara não tem bola perdida. O cara puxa o resto do time, entendeu? O resto do time fica envergonhado de ficar no lesco-lesco ali, porque o cara tá dando sangue demais. Ontem, literalmente, deu sangue aí pelo América. Você falou um negócio muito, muito certo aí agora, cara. Ele puxa o time. O América tava precisando de alguém que fizesse isso, né? É, um cara que a turma fica envergonhada de ficar no lesco-lesco, entendeu? Tecnicamente, ele puxar o time. E motivação também. A motivação é tão grande que o Rodolfo comprou um suplemento aí pra emagrecer. Você vê? O cara se olha, opa, peraí, não. Não posso ficar do jeito que eu estou. Você tá doido. Então, Zárate eleito aí, bala do jogo, né? 3 votos. O Fabrício tá perguntando se o bala é uma homenagem ao mestre Jair Bala. É sim, Fabrício. O bala do jogo é uma homenagem ao Jair Bala. Assim como o Colatina é uma homenagem ao Colatina. E não vai mudar mais, para alegria do Thales. Colatina da galera. Esse aí também, esse passou batido dessa vez. Ó. Foi eleito ninguém com 43,6%. Seguido de Alê com 25,5%. Rodolfo Pescador com 20%. E Felipe Azevedo com 10,9%. Rodolfo Pescador, porque ele vive postando história de pesca. Felipe, Colatina. Olha, eu, ainda que eu concorde com o Rodolfo ali, eu vou de Alê, porque ontem acho que ele achou que estava jogando pela Cuiabá, porque assim, ele só acertou bola pro Cuiabá, foi de zero e tentou ali uma expulsão, né? Que com o cartão amarelo bobo que ele tomou naquela falta que ele fez, perigosa, e depois continuou batendo, ele foi muito mal ontem. Tais. Cara, eu vou de Rodolfo, cara. Realmente, assim, a condução. A vida pessoal é um problema dele, não é meu. E eu não posso dar ordens ou dizer como ele deve ou não proceder com uma rede social. Mas falta muito bom senso para ele, cara. Ele vem fazendo péssimas partidas. E aí, no dia de folga dele, ele posta que tá pescando com o cara que tá afastado do elenco, que é o Nazário. E quando não tá postando foto de hambúrguer, de pizza, de não sei o quê e tal, mulher perdeu óculos, então, bicho, pelo conjunto da obra, pela raiva que ele tem feito, e pela expectativa que eu tinha nele, e por ele ter mais 2 anos ainda, mais 1 ano no América, meu voto é no Rodolfo. Boa. Adolfo. Eu já até comentei mais cedo aí, meu voto vai para o Azevedo, acho que ele não fez uma partida muito boa ontem. O Alê também não foi aquele brilho todo, né? Mas ainda acho que ele ainda deu um gás ali, uma raça que ajudou um pouquinho, né? Rodolfo entrou muito pouco, está realmente merecendo as críticas, né? Eu sinceramente torço que ele se recupere rápido, viu, cara? Ele estava numa época, numa fase que ficou boa no América, parece ser um bom atacante, ele tem alguma habilidade sim. Precisa se recuperar aí, até para ajudar a gente aí a consolidar essa classificação. Mas no momento atual está merecendo críticas, mas jogou pouco para mim para eu poder votar nele. A gente fica querendo esperar um pouco mais do Azevedo, sabe? Assim, com um jogador ao lado dele como o Zárate. Mas eu acho que ontem o Azevedo ficou devendo um pouco. Tanto do ponto de vista ofensivo, quanto do ponto de vista de recomposição. Realmente aí o Azevedo também é um bom voto. Mas eu vou no Alê. Eu vou no Alê porque eu achei que o primeiro tempo dele estava nervoso, né? E aquela lentidão dele de sempre. É engraçado, cara. O Alê é um que está variando muito. Tem jogos que ele faz um pouquinho melhores e tal. Mas esse ontem, achei que ele foi muito mal, cara. Muito mal mesmo. Então, eu vou de Alê na votação aí. Eu acho que ganhou o Alê, né? Com 2 votos, né? Isso mesmo. Bom, o pessoal está perguntando aqui nos comentários sobre o Berrio. O Célio Souza está perguntando aqui onde anda o Berrio, o Will também está perguntando. Pessoal, a notícia que o Antônio Pinto também, Carlos Carlão. Gente, até onde eu sei, o Berrio está no DM, tá? Problema de joelho. Tem umas fofocas aí que talvez ele já até pediu rescisão, não tenho fonte para cravar, tá? Algumas pessoas aí me falaram isso na América e... Isso é um furo, já, que você está dando aí? Não, porque furo é jornalismo, isso aqui é fofoca. E parece que a coisa está bem... A nossa Sônia Abrão. E assim, o que acontece? Se realmente é verdade que ele está com o joelho bem complicado e tal, eu vou ser sincero com vocês. Nós não conseguimos contratar mais ninguém porque já acabou o prazo de inscrição. Então, né? Não vejo problema em tentar recuperar o cara. Quem sabe pode nos ajudar aí no final, né? Que isso sirva pelo menos para ele ver que a gente está tentando e tal, né? Então, quem sabe? Dentro da lógica de que não tem como contratar mais ninguém. Paciência. Não sei como é que passou nos exames, se não passou, e, enfim. Mas agora já era. O cara está aí, tomara que possa se recuperar. É jogador do América, a gente tem que torcer para a recuperação. Não é isso? Bom. Tem um Paulo Roberto dando uma notícia aí do... Paulo Roberto. Foi dito que está com um edema. Inicialmente disseram que ele sentiu um desconforto, né, muscular num treinamento, e aí depois vão passando para... É difícil, né? O nosso departamento médico não gosta muito de dar informações, né? Então... todos assim, né? Impressionante isso, coisa mais irritante. Pô, dá uma notícia logo, da real, cara, né? É chato esse negócio. Eu não sei que sigilo é esse, assim... Opa, cara, é isso, o cara tá com um problema aí de joelho, a previsão do cara voltar é 2 meses. É óbvio que a gente sabe que, como é medicina, a gente não dá pra marcar a data no calendário e querer, mas pelo menos alguma visão disso, né? Não, o do Marlon falaram, ele voltou até um pouquinho antes do que foi informado inicialmente. Sim, então, sim, perfeito. Até se quiser, faça até isso, né? Você faz uma previsão um pouco mais conservadora ali, passa um pouquinho a mais, que aí você volta antes e ainda fica bem na fita. Você fala, vai demorar 3 meses, o cara volta com 2 em uma semana, você fala, tá vendo como é que o departamento é bom? Mas, porra, fala alguma coisa pra gente ter uma ideia, né? Não, e o torcedor, aí, por exemplo, sai lá a escalação no Twitter lá, e aí começa nos grupos o povo, cadê Berrio? Berrio, Berrio, não sei o quê, cadê Berrio? Uai, cara, BM... Como o Carlão falou aí, bem, não dá para esperar não, cara. Qualquer hora dessa ele aparece aí ou não. Sabe como é que é, né? Então, gente, quarta-feira nós temos aí Palmeiras pela frente, 9:30 PM. Saiu o protocolo aí essa semana, né? Como é que vai ser. Compra do ingresso aí para quem não é Onda Verde. Para quem é Onda Verde, vai ser mandado um link para retirar um voucher. Quem está nos ouvindo, gente, não adianta ir para lá com o cartão do Onda Verde. Tem que tirar o voucher, tá? No link que vai ser mandado. Só com o Onda Verde, você não vai conseguir entrar. E, além disso, é preciso fazer aí pela lei da prefeitura, você precisa apresentar o exame de antígeno ou RT-PCR, feito até 72 horas antes. Como o jogo é 9:30, a partir de daqui 15 minutos vocês já podem fazer os exames que vocês já poderiam ir no jogo, tá? O América também fez uma parceria com o laboratório, né? As informações estão todas lá no site do América, com preços bem atraentes, principalmente para quem é Onda Verde, tá? Então, eu acho que quem tiver disposto, eu acho que é uma questão muito pessoal a essa altura do campeonato, ir ou não ir no estádio. Há um mês atrás eu não iria. Hoje vou, quarta-feira eu vou estar lá presente e vou dizer para vocês o porquê que eu vou. Primeiro, a gente já teve alguns jogos em Belo Horizonte, jogos com muito mais tumulto e muito menos controle, e não houve nenhum tipo de mudança nos números. Ou seja, esses eventos aí não provocaram uma volta aí da Covid, né? Então, os números corroboram que dá para ir com segurança. Segunda coisa, no nível pessoal, eu acredito que também é possível ir tomando todos os cuidados, né? Com algum com algum cuidado, eu acho que é possível ir. Vocês vão, gente, quarta-feira? O que vocês pensaram disso? Eu ainda não vou. Eu irei. Eu confesso que se eu estivesse em condições de ir, no sentido não estar trabalhando, eu até iria. O problema é que vai ser difícil de eu conseguir ir a um jogo, porque em geral eu tô trabalhando no horário dos Jogos da América, né? Meu quarto eu trabalho até meia-noite. Então fica um pouco complicado. Espero que no futuro eu consiga mudar os meus horários de trabalho e possa voltar a frequentar o Indepa, né? Porque a saudade tá grande, já que a última vez que eu fui era 2019, se eu não me engano. Então tem um tempinho. Era início de 2019. Você está trabalhando todos os dias à noite? É escala, né? Essa semana eu folgo segunda e terça. Aí O seu ponto é na Pedro II ou ali no mais pro do Afonso Pena? Para os nossos ouvintes saberem, se alguém quiser te procurar, alguma coisa assim? O meu ponto, eu assino ele por Slack. Assim que eu começo o meu dia de trabalho, eu faço o login lá. Aí, assim que eu termino, eu falo lá que eu estou saindo do meu horário de trabalho. Eu sei que é a parada lá que as mulheres estão fazendo, que eles têm de OnlyFans, né? Que é estranho lá, então. Tá fazendo o pack do pezinho. Vendendo pack de pé. Muito embora a empresa que eu trabalho chama Fans Unite, é um site de apostas, então não. Entendi. Praticamente OnlyFans. Praticamente um OnlyFans. E Adolfo, por que você acha que você não vai? O que você pensa disso aí? Não vou, não fiz o exame agora, não vou correr para fazer exame, então essa semana eu estou trabalhando o dia inteiro. Eu vou voltar aí também. Eu acho que as coisas estão bem mais tranquilas, como você falou, né? Eu acho que assim, só recomendo que todo mundo siga aí o protocolo direitinho, né? Sim. Não faça teste chulé, tá? Faz um teste direito aí, vê lá no laboratório, se tiver ok, né? Se tiver certinho, parceria do América, o América deve estar financiando alguma coisa para poder baixar o preço, assim. Só acho muito estranho os preços, tá? Ah, assim, ia colocar uma coisa legal. A gente critica o Onda Verde quando tem que criticar, mas essa ação para os testes foi muito legal. Não, sim, sem os preços estão bem, bem bons. E quem tem o sócio lá, o mais caro lá, o VIP, por exemplo, acho que dependendo do teste, nem paga, né? Não é de graça. O antígeno é de graça. Eu acho bem legal. O América fez a parte dele, o Verde faz a parte dele. A gente elogia aqui também quando faz coisa sem positiva. Né? Não, mas eu acho que assim, quem tiver afim de ir, vá tranquilo. Acho que por até usa máscara, fica tirando a máscara lá, que é negócio todo. Não dá para dar aquela abraçação toda, né, seu Otávio? Vou dar uma voadora no Otávio se ele vier me abraçar. Mas dá para ir. Eu acho que assim, acho que dá para comportar. Você não tá dando errado com as confusão que estão dando lá? Vocês viram o jogo da cachorrada ontem, né? Todo mundo junto lá, sem máscara, tudo coladinho no outro lá. Se não der zebra, isso aí, meu amigo. Acho que é só tomar cuidado, não abusar demais, não. Em breve eu tô lá também. Boa. E você, Thales, vai? Tá agarrado? Se você vier me abraçar, eu vou te dar uma voadora. Nós vamos voar, os policiais vão ter que separar a gente lá. Como é que faz? Entendi. Isso já, é o nome científico para isso aí que você falou agora chama-se hipocrisia, né? Mas estamos de boa. Cara, eu vou. Não sei se eu vou conseguir seguir protocolos, não, mas vou. Sacou? Eu vou ficar te obrigando, bota a máscara aí, ô Nojento. Vou te obrigar a botar a máscara direito. Entendi. A minha sorte é que você fica naquele portão dos VIPs lá e eu fico no povão. Que mentira. Que absurdo. Foda-se. Eu queria propor uma live, uma rápida live de vocês lá, no retornando à independência depois de muito tempo. Eu acho que vai ser legal. Ótima ideia. Nós vamos ter que entrar uma hora antes, nós vamos ter que preencher o tempo lá mesmo de algum jeito. Pois é, ué, faz uma live lá das cadeiras. Boa lá. Lembrança, gente. Ó, para quem vai, não se esqueçam, 8h30 da noite o portão fecha. Ou seja, se você chegar lá, 8h31 já era. Então, muita atenção nesse horário aí. No jogo da cachorrada que ela foi eliminada aí, a rádio do Menin tava uma tristeza. A chorar, porque não tá dando para chegar no estádio, não pode fechar 8h30, não sei o quê. Nossa senhora, mas que sofrimento, que povo chorão danado. Eu, hein? Sai mais cedo, é. Beleza? É, hoje o Lucas não está aqui presente, ele passou para o Thales a incumbência de fazer os esportes especializados. Então, já que não tem vinheta para o Thales, eu vou cantar para ele esportes especializados com o Thales. Que merda, bicho. Que bosta. Então, galera, no vôlei nós ganhamos hoje do Uberlândia, 3-2. Estamos na semifinal do Campeonato Mineiro. Não sei contra quem nós vamos jogar, mas eu sei que nós ganhamos hoje e nós estamos na semifinal. No Sub-20, a gente empatou hoje com Bahia em 1-1. Inclusive, perdemos um pênalti também no Sub-20, ou seja, a sina do pênalti nos persegue em tudo quanto é categoria. Ainda bem que no vôlei não tem pênalti, senão a gente seria eliminado também dessa porra. Com o empate, a gente está fora de chance de classificar. Mas para o histórico que a gente veio, né, na ruindade que a gente estava, está ótimo não ter sido rebaixado essa porra. O futsal não está tendo jogo ainda. No feminino, nós empatamos com a cachorrada em 1-1. Pelo que eu li, foi um jogo muito disputado, mas eu não acompanhei. E é isso. Diferente do Lucas, eu não fico naquela... Ele preenche muito tempo, né? Sei. Porque tem, ele aluga esses espaços de acordo com os patrocínios, né? Então ele precisa prolongar mais tempo, senão os patrocinadores dele ficam chateados, né? E não renovam. Ele perde espaço. Ou então ele fica guardando a internet dele para esse negócio e na hora que vê tem internet mais. Ele tem que gastar essa porra desse negócio aí. Ô, Thales, alguma notícia do América Locomotiva? Futebol americano? Tá, Adolfo, qual parte você não entendeu que eu não me preparo para essa porra? Brincadeira, viu? Bom, então é isso, gente. Quarta-feira nós temos aí o jogo contra o Palmeiras. Quarta-feira, 9:30. E se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. Nossa, o jogo de domingo é 4 horas, não é isso? Contra... O jogo de domingo contra o Juventude, né? Ué, não. Tem mais 6 pontos? Não. Palmeiras, quarta-feira e Juventude lá, mas é sábado, 9:00. E aí? Quantos pontos na caixinha para vocês? 6. 4. Thales travou. E depois fala mal da minha internet, olha aí. Também acho. Eu acho que é 4 pontinhos, a gente buscar um empate lá e vitória. Vitória em cima do Juventude tem que acontecer, gente. Só uma... Jair, só uma curiosidade. Você chegou a perguntar pro seu vizinho se ele tá bem, se ele machucou? Não, cara. Não encontrei com ele por aqui, não. Porque ele saiu no finalzinho do jogo, né? Foi. E assim, se tiver que jogar com o Alan Ruschel, aí eu também... Talvez eu diminua de 6 para 4 pontos também. Pois é. O Juventude, para mim, é para garantir, cara. O Palmeiras, a qualquer ponto que vier, é lucro. É lucro, pois é. É isso mesmo. Acho que vai ser um 2-2 com o Palmeiras aqui. Eu inverto. Eu acho que o Palmeiras é para garantir e o Juventude, se a gente conseguir pelo menos um empate, está de bom tamanho. Brincadeira. Bom, Thales caiu aí. Ó, voltou. Thales, quantos pontos entre Palmeiras e Juventude? Ah, bicho. 4 pontos. Boa. 4 pontos já nos dá uma subida boa na tabela aí. Vamos ser esperançosos. Apesar do que eu acho que, assim, contra o Palmeiras, qualquer resultado, para mim, tá de bom tamanho pelo que a gente vem mostrando. É a nossa campanha. Parece até meio maluquice isso, mas qualquer resultado, pelo que a gente vem mostrando, pela nossa reação, para mim tá de bom tamanho pelo tamanho que é o Palmeiras. Só lembrando, é um finalista de Libertadores. Isso aí. Beleza, então, moçada. Até domingo que vem, 20 horas. Grande abraço a todos aí. Até mais. Valeu, obrigado, gente. Abraço.